Olá. Examinar questões pode ser algo bem difícil. Tem questões que são fáceis quando a gente tem que enfrentar. Questões que são colocadas para nós. Muitas vezes as pessoas pedem coisas, elas pedem talvez uma opinião e talvez a gente tenha que decidir coisas muitas vezes. Estamos diante de relacionamentos, decisões que são tomadas no trabalho, decisões que são tomadas no estudo. Vamos comprar alguma coisa, não vamos. Temos que, às vezes, discutir no bom sentido, discutir essas questões com alguém, ter um diálogo, alguma coisa assim. Realmente, algumas questões são fáceis e outras. São bem complicadas. Algumas podem ser tratadas assim, de pronto, a gente não precisa de grandes exames, não precisa aprofundar muito. Já outras precisam muito, e nesse caso precisamos, tomar cuidado com a superficialidade. Até porque algumas questões podem até parecer simples, quando na verdade elas não são. Então, é necessário discernimento mesmo. E bem, a gente está aqui na carta, ou melhor, no livro de Josué, que nos conta sobre a conquista da terra prometida, chegada do povo ali e as várias etapas dessa conquista. Nós vimos como os descendentes de José foram abençoados. E foram abençoados não apenas com terra, numa porção dobrada ali, o que foi bem significativo, e a gente examinou por que que eles receberam essa porção, mas principalmente por conta do caráter do seu antepassado, e que servia certamente como exemplo para eles. Essa Nós defendemos aqui que foi a sua maior herança, a sua grande herança. Então, isso é o que nós vemos aí como de maior valor, como algo que realmente tinha valor, acima de qualquer outra coisa. Pois bem, o fato é que eles precisavam exercitar esse tipo de atitude do seu antepassado neles mesmos, as suas tribos ali. Precisavam exercitar isso. E a gente vê que esse exercício é feito ali logo quando as terras são delimitadas, as terras são designadas ali para eles. Portanto, é importante a gente dar uma olhadinha no texto de hoje e a gente vai encontrar que o fato que Josué precisou examinar uma questão que foi colocada ali por eles, inclusive, e precisou realmente de discernimento. Isso traz algumas lições para nós, como nós vamos ver. Isso está lá em Josué 17. Nós vamos ler dos versículos 14 a 18, encerrando assim esse capítulo. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de Josué responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Examinar questões. Isso é o que Josué teve que fazer aqui, que serviu de exercício para ele e para essas tribos de Efraim e Manassés, as tribos descendentes de José. E vamos de cara ver aqui a parte superficial, a chamada ponta do iceberg, né? Aquela parte que se vê, a parte visível, a parte que muitas vezes pode nos levar a tomar decisão só em cima daquilo ali. E como nós às vezes fazemos isso, olhamos parte do problema, as pessoas muitas vezes nos trazem a questão apresentando apenas a superfície e quando que na verdade, quando na verdade a questão e a solução tem que passar pela raiz do problema. O fato é que a reivindicação dos descendentes de José aparece aqui como algo, a princípio parece bastante razoável, mas a gente olhando para a quantidade de terra que eles receberam, principalmente Manassés, soa até um pouco estranho. Mas eles dizem que está desproporcional em relação à quantidade de gente que havia nas tribos ali. E o fato é que, sem fazer muita conta aqui, o que a gente sabe com toda certeza é que a divisão procurou levar em conta essa proporcionalidade, procurou levar em conta isso. Esse era o critério para a quantidade de terra das tribos, como a gente já observou. Mas eles fazem então essa reivindicação. A reivindicação deles é assim: temos pouca terra para muita gente. Basicamente é isso que eles estão dizendo. E ainda dizem: o Senhor nos abençoou. É o que eles estão dizendo, né? Eles estão vendo bênção com uma quantidade de gente, mas não, provavelmente não estão vendo como bênção a quantidade de terra. É interessante. Mas Josué então tem uma resposta para dar. Eles deviam ocupar as terras próximas ali, nos limites ali do seu território, mesmo dentro do seu território, partes onde ainda havia cananeus. Então nós sabemos, isso já foi observado também, que aqui ou ali, dentro do território da terra prometida, ainda havia povos cananeus. Sempre lembrando que cananeu aqui é um termo genérico que estamos usando, porque havia vários povos, nem todos eles eram de origem cananeia. E muitos foram migrando para lá durante períodos, né, anteriores, mas tornaram-se cananeus, né, passaram a ter ali descendentes e tudo mais, de modo que é uma forma genérica da gente chamar os povos que ocupavam a terra prometida. E então, qual era a solução? Era ocupar as terras onde havia ainda a existência, a ocupação desses cananeus. Então, esse é o modo simples, natural, como Josué vê a princípio a questão que é levantada por eles. Muito bem. Ele podia simplesmente avaliar a questão de uma forma muito superficial. E há muitas maneiras da gente encerrar as coisas de forma rápida, né? A gente pode encerrar de forma brutal, dizendo: olha, é assim que vai ser, vocês já receberam, não me amolem, vão para casa, já está decidido, eu sou o líder aqui, eu que mando. E é assim que vai ser. Ponto. Ele podia também ir para o outro extremo. O outro extremo é: ah, poxa, vocês têm razão. Vamos reexaminar isso. Vocês devem estar certos. Precisam de mais terras. Poxa, vocês têm tanta gente aí. Vamos ver, vamos negociar mais terras aqui para você, então. Vamos ver que terras a gente pode dispor aí para vocês. O que ele fez não foi nenhum caminho e nem outro, com uma certa, com uma boa dose de equilíbrio, a gente pode notar aqui, ele, o que na verdade ele fez foi levar ao aprofundamento da questão. Ele não ficou na superfície. Ele colocou um aprofundamento, porque quando ele diz que eles deveriam então desalojar os cananeus que estavam ali ocupando lugares da terra prometida, ele está colocando uma questão que exige algum aprofundamento. Eles não iriam simplesmente também dizer: ah, é mesmo, a gente não tinha pensado nisso. Como nós vamos ver em seguida, havia algo abaixo da superfície ali e que merecia então ser examinado, mas não tão examinado a ponto de levar além daquilo que é necessário. O fato é que então vem a parte profunda das questões, e a parte profunda é revelada aqui uma espécie de réplica dos. Parece aqui um debate, né? Você tem a reivindicação, a resposta, depois você tem uma réplica, e depois nós vamos ter uma tréplica, como a gente costuma ver nos debates. Mas o fato é que a argumentação aqui dos descendentes de José, ela acaba expondo algo que não estava a princípio muito visível ali, pelo menos quando a gente olha superficialmente. Eu acredito que Josué não estava vendo superficialmente, ele sabia perfeitamente para onde ele estava dirigindo esse diálogo e soube fazer isso com sabedoria. O que eles estavam dizendo aqui na sua argumentação era o seguinte: não dá para, não dá para a gente ir lá e simplesmente conquistar as terras dos cananeus. Não dá para fazer isso. E por que não dá para fazer isso? Eles possuem tecnologia, eles possuem algo inovador para a época. Se você for olhar aí os anais de história, vai verificar que justamente coincide com a época em que começaram a surgir esses carros de ferro como um recurso militar que podia então dar agilidade. A gente já comentou sobre isso também. Aí podia dar agilidade aí aos guerreiros. E trazer vantagens num campo de batalha, numa batalha. E as terras existentes, então, as terras que estavam ali sendo propostas por Josué para que fossem conquistadas por eles, ao ver deles, segundo a opinião deles, não estavam tão disponíveis assim. Aliás, é como se não estivessem disponíveis, elas não podiam simplesmente ser conquistadas por causa do poderio militar. Isso foi o argumento deles. Eles disseram: olha, nos montes realmente não dá. Os montes que caíram ali para nós não são suficientes. E os argumentos, e as terras, as planícies, né? Elas simplesmente são dominadas ali por esses povos e eles não nós não temos como conquistar essas terras. E aí vem a resposta de Josué. Josué podia, mais uma vez aqui, simplesmente concordar com eles, mas podia também brigar com eles. Podia fazer aqui toda uma confusão, causar problemas tanto num extremo quanto no outro, mas ele permaneceu no seu equilíbrio. E qual foi a resposta dele? A resposta dele, ela tem um aspecto interessante. Ele diz: vocês realmente são numerosos. E ele acrescentou uma palavrinha: vocês são numerosos e poderosos. Então, veja, é uma espécie de. Não é uma bajulação aqui, é uma constatação. É verdade, vocês são numerosos mesmo. E por serem numerosos, são poderosos. Vocês são muitos. E vocês podem dar conta, de ocupar essas terras e de conquistar as terras que vocês precisam. Existem terras, disponíveis que vocês podem ir lá e que não precisa, não é necessário tirar terras de outras tribos para dar para vocês. Basta vocês ir lá e conquistar. Vocês têm perfeitamente condições, vocês têm perfeitas condições para isso. Não é necessário, nenhum outro arranjo, nenhuma outra providência. Vocês não terão apenas um quinhão, ele diz no versículo 17. Depois, no 18, ele diz: os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, isso é verdade, eles são fortes, eles têm os carros de ferro, não vamos argumentar contra isso, mas o importante é que vocês poderão expulsá-los. Que maneira interessante de lidar com as coisas. Mas veja que o diálogo aqui, ele revelou duas deficiências daquelas tribos. Em primeiro lugar, revelou a indisposição deles para o trabalho árduo de vencer barreiras naturais. A floresta estava lá, tinha muita floresta, tinha áreas que poderiam ser ocupadas, bastava ir lá. Então, fazer uma limpeza, como ele chama aqui, né? Tirar um pedaço ali, que seria o suficiente para eles, uma parte, né? Supriria uma parte do que eles necessitam. E a outra parte que eles necessitavam seria através da expulsão dos cananeus. Mas eles demonstraram uma certa indisposição à floresta. Eles não queriam, eles queriam uma terra, boa, uma terra fértil, uma terra, pronta para chegar lá e se instalar. Ok, muito bem. Deus de fato prometeu que na maior parte do território eles encontrariam cidades edificadas, vinhas plantadas, eles, tomariam conta. Mas Deus acrescentou que eles teriam que expulsar, os cananeus, teriam que lidar com isso. E não seria só uma tarefa, para Josué agir, o tempo todo como o guerreiro, e Josué já ficou bem claro que a missão dele como conquistador, essa etapa já passou, agora ele precisa concluir a sua vida aqui, ou a missão da sua vida, podemos dizer assim, é nessa tarefa da divisão justa, da divisão equilibrada entre as tribos. E o que eles tinham que fazer realmente era isso. Agora, havia uma indisposição para o trabalho árduo e havia uma indisposição para o enfrentamento que havia sido ordenado por Deus, enfrentamento dos povos que ocupavam a terra prometida. Agora, o que remete a essa atitude deles em dizer assim: ah, esse pessoal eles têm carros de guerra, eles têm carros, de ferro ali, e nós não contamos com isso. Deixa eles lá, nós não queremos aquela terra. O que eles estão repetindo aqui? Eles estão repetindo aquilo que a geração anterior que foi condenada por Deus, diga-se de passagem, né? Não é nada de se deixar passar, é uma geração condenada. O que a geração passada fez foi simplesmente olhar para a terra prometida e concluir, baseado no relatório dos 10 espiões, né, excluindo ali Josué e Caleb, do relatório extremamente pessimista, incrédulo, um relatório de incredulidade, e que levou, e que revelou, na verdade, a incredulidade de toda uma geração. É algo impressionante e que parece que a pessoa aqui não está lembrando, não está associando as coisas e olham para aqueles inimigos, que né, são inimigos, porque estão ocupando ali, são inimigos de Deus, Deus os declarou como seus inimigos. É uma questão de acerto que Deus tinha com eles, como a gente já falou também. Então, há uma clara desobediência aqui, uma atitude de incredulidade. Mas, felizmente, para nós, o diálogo revelou também a firmeza diplomática de Josué. Firmeza diplomática, que atitude rara, que atitude exemplar, que atitude necessária, principalmente em pessoas em cargos de liderança. Saber lidar com as questões com firmeza, sem simplesmente ceder a caprichos, ceder a reivindicações que muitas vezes, a princípio, podem até parecer justas, podem até parecer razoáveis, mas que precisam ser analisadas. E que bom que ele tinha uma visão não superficial das coisas. E que bom que ele soube conduzir diálogo e colocar aqui a questão de uma forma firme. Ele disse: olha, vão lá e façam o que tem que fazer, ponto. É assim. E aqui ele não colocou nenhum ódio, nenhuma atitude forçada aqui, mas foi absolutamente firme. Grande qualidade de caráter, essa firmeza diplomática de Josué, e que lá bem, mais na profundidade ainda, traz aqui o detalhe da fé, o detalhe da fé de Josué. Quando ele diz assim: vocês são numerosos e fortes, vão lá e façam o que tem que ser feito. Vocês têm florestas que vocês podem e devem usar para benefício de vocês. E vocês têm uma terra onde existem cananeus ocupando que vocês precisam enfrentar e expulsar dali. Mas o que tem por trás disso? Só a capacidade dos descendentes de José? É só a capacidade deles? É só porque eles são em grande número e são poderosos? É claro que não. Não foi assim que Israel foi, o povo de Israel foi conduzido para lá. Não foi assim. Esse não é o padrão do modo de agir de Deus. Nós sabemos perfeitamente disso. Não era na força deles, era na força de Deus. E por isso ele está dando a certeza: vocês podem vencê-los. Vocês podem. Vocês têm tudo sejam fortes. Vocês poderão expulsá-los. Ele está dizendo aqui: vocês podem fazer isso. Isso não é algo que está fora do alcance. Eu não estou dizendo para vocês fazerem algo que não é viável, que não é plausível. Eu estou dizendo para vocês algo como deve ser feito e algo que vocês têm condições de fazer. O que essa passagem nos mostra, né? Lembrando aí. Que os descendentes de José talvez tenham se esquecido aqui do exemplo do seu antepassado e tiveram aqui uma deficiência, na verdade, na sua fé, a sua fé aqui se mostram uma fé frágil ou talvez uma fé ausente, pelo menos da parte desses que foram os porta-vozes ali, né, do povo, das tribos. Portanto, eu penso que as lições que aparecem aqui para nós é que nós devemos ser cuidadosos ao levantar questões, ou examinar questões. Nós podemos ser aquela pessoa que levanta uma questão, que quer resolver um assunto, que quer decidir, que quer, que tem alguma demanda, que tem algo que tem que ser definido, algo que tem que ser explicado. Nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que levamos para outras pessoas, aquilo que pedimos, aquilo que reivindicamos, aquilo que achamos que ser nosso direito. Precisamos ser cuidadosos. E precisamos ser cuidadosos quando recebemos as questões, quando ouvimos questões, quando são colocadas as coisas para nós, por outras pessoas. Precisamos ver, em primeiríssimo lugar, se trata de fato ou boato. Essa é a principal, é a primeira coisa que temos que fazer, filtrar, ainda mais na era em que vivemos, em que estamos aí, sendo bombardeados com a desinformação. Mas não só isso, não só a questão se é fato ou boato, mas se é pertinente ou não, se aquilo é justo ou não, se aquilo tem um lado que precisa ser mais examinado. E precisamos de sabedoria e discernimento para conduzir as coisas, não sermos apressados. E assim, creio que devemos ser firmes, olhar para o exemplo de Josué e sermos firmemente diplomáticos, uma atitude certamente a ser imitada. E devemos lutar contra certas disposições naturais, ou seja, disposições que fazem parte da nossa natureza humana pecaminosa, que contradizem a fé em Cristo. No caso daquelas tribos de José, a atitude deles de dizer que aqueles cananeus tinham carros de ferro e, portanto, não era algo que eles pensavam em fazer, combatê-los, na verdade é um tremendo déficit aí e é uma contradição à verdadeira fé. Então nós temos que observar quando as nossas inclinações nos levam a atitudes que contradizem a nossa fé em Cristo e acabam criando barreiras para enfrentarmos aquilo que deve ser enfrentado e que Deus nos leva a esses enfrentamentos. Ele quer que nós enfrentemos. Evidentemente, somos da igreja. Se cremos em Jesus, como nosso Senhor e Salvador, pertencemos a um povo que não está aqui para expulsar ninguém de nenhum território, lidar com esse tipo de guerra. Temos outras questões, outras ordens, temos outras recomendações, advertências e tantas coisas mais que encontramos no Novo Testamento. E devemos tomar todo cuidado para não contradizer a nossa fé e desobedecer, e isso nos levar a uma vida contraditória, uma vida que negue a fé que nós professamos, ou seja, a fé que nós declaramos que temos em Jesus. Que Deus nos ajude nisso, ajude a mim e a você. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.